Levantei-me, que dia, que céu azul, que sol. Com um dia destes, ainda há quem tenha coragem de fechar criaturas humanas em calabouços. Senhores da polícia, soltem-na. Está um dia tão bonito. Soltem-na, ponham-na na rua. Depois de lhe darem um bom raspanete, mas soltem-na. Ou então, se não podem suster essa máquina infernal de papel selado, livros, carimbos, interrogatórios, ofícios, advogados, continências, selos e mais selos e mais selos, metam-lhe uma lima dentro de um pão de quilo para ela cortar as grades e evadir-se por uma corda feita com os lençóis do catre. Mas soltem-na. Ouviram, senhores polícias, senhor carcereiro, senhor juiz, senhor conselheiro do Supremo Tribunal, senhores homens todos, soltem-na. Se precisarem de alguém para a substituir na enxovia, prendam a mim, prendam este, aquele, tu, o outro, ele, nós, vós todos. Porque todos roubamos qualquer coisa muito antes dela roubar não sei o quê, não sei a quem. Porque apenas lhes demos meia dúzia de manhãs de sol na cruz quebrada, onde a pobre boca enorme se esforçou em vão por viver a vida toda de uma só vez. Soltem-na. Se acham que estou a ser excessivamente lírico, escrevam-me cartas de protesto. Mas soltem-na. Está um dia tão bonito. Soltem-na.